Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez pra vocês com esse, vocês já sabem, é o único podcast onde você conversa em português com profissionais de desenvolvimento de games da indústria nacional. Quem são esses profissionais que estão hoje aqui com vocês? Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA em Vancouver, no Canadá. E comigo aí, Fernando Seco, programador lá da BioWare em Montreal. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, salve, salve. Salve, salve, PodQuesters. E também com a gente aqui, claro, Igor de Castilho, artista de games na Bethesda, em Montreal também. Fala, pessoal, beleza? Tranquilo? Semana passada, né, uma das notícias até que a gente vai comentar hoje aqui, vai ser o assunto principal, foi que um supostamente funcionário da Hello Games, pessoal que fez No Man's Sky, postou um tweet lá na conta oficial da empresa dizendo que No Man's Sky foi um erro. Então eu queria perguntar pra você, Fernando Seco, que outro jogo ou que outra coisa da indústria de games você acha que foi um erro e nunca deveria ter acontecido? Nossa senhora, erro? É. Ok, botar fogo na casa, é isso? É, não, sei lá, às vezes você acha que alguma coisa não deveria ter acontecido, vai. Deixa eu ver, pisca, um jogo que foi um erro e não deveria ter acontecido. É, ou um console. E o Super Mario Bros. 2? Por que, cara? É, não adicionou porra nenhuma. Não, que é mais do mesmo, só com mais moedas. É, na real é uma pergunta muito difícil, assim, eu acho que inclusive o comentário dele tá errado, assim, sabe? Eu acho que No Man's Sky não foi um erro, assim. Eu acredito que foi passado pra comunidade e as pessoas que iam comprar o jogo, foi errado, assim, sabe? O hype foi um erro. Ah, não dá spoiler do assunto principal, não, pô. Não, é porque o fato de falar que um jogo é um erro é muito difícil, sabe? Tipo, O jogo sempre pode ser agradável pra alguém, dependendo dos olhos que a pessoa olha aquele jogo, sabe? Se você joga o No Man's Sky achando que é um AAA super polished, você vai se decepcionar e ficar muito furioso, assim. E às vezes é errando que a gente aprende a acertar também, né? É. Assim, tem muito conceito bacana, muito conceito que todo mundo achava que era uma coisa viável pra AAA, assim, tipo, geração procedural. E a hora que você vê tudo aquilo tentando se realizar num jogo, você percebe que algumas coisas são massas, assim, sabe? Tipo, o zoom out, zoom in do planeta, o esquema de como eles fizeram streaming, de bitmap e tal. Mas popular conteúdo é foda, assim, sabe? Então eu acho que, de forma alguma, eu acho que isso não é isso que eu falei, eu fui pra um achievement tecnológico da indústria, sabe? Mas foi um marketing feio, assim, sério. Entendi, não precisamos mais fazer assunto principal então, que você já matou a charada. O quê? Ah. Tô brincando. Ô, Igor, e você, cara? O que que teve na indústria que você teria as bolas de ir lá no Twitter e falar que foi um erro? Cara, eu acho que na verdade eles até admitiram isso e eu vou dizer que foi Auction House no Diablo 3. Ah, verdade, rapaz. Bem lembrado, em eu semana acho que de BlizzCon. Isso foi uma coisa. Semana de BlizzCon aqui e eu tô lembrando e eu tô pensando que tem pouca coisa que, como você que falou, que vale a pena a gente dizer assim, isso nunca devia ter existido. Talvez um jogo de propaganda, né, é uma coisa perigosa e tal, mas na geral a gente sempre aprende alguma coisa com um jogo que deu errado, né. A Auction House do Diablo 3 só foi muito errado, sabe, tipo, foi só mal inspirado, foi provavelmente mal gerenciado, provavelmente eles estavam muito gananciosos na hora de lançar isso, sabe, eles acabaram esquecendo do que ia ser do fã disso, e isso gerou um efeito cascata em toda forma de itemização e sorteio de loot no jogo, porque você podia pegar de outro jogador, então era super difícil conseguir um equipamento que fosse realmente relevante pra você, sabe? Isso gerou um efeito dominó que provavelmente prejudicou demais a franquia Diablo como um todo, assim, sabe? Mesmo assim, é irritante, assim, mas foi um statement da indústria, quase, né? É, mas eu tenho a impressão que eles mataram um pouco o Diablo nisso. Eles perderam uns bons fãs que não voltam pro Diablo 4, sei lá, sabe? Entendi. É capaz mesmo. Eu acho... É difícil também você falar que algo foi um erro e nunca deveria ter acontecido e tal, porque tudo que acontece acaba moldando o que vem depois. Mas dá pra dizer, por exemplo, que BioShock Infinite foi um erro? Não sei, eu tenho uma bronca com esse jogo, como vocês sabem aí. E a galera sempre nos comentários conversa. Quem quiser saber, procura lá nos nossos episódios. episódio. O episódio, o título é Infinitamente Chocados. Foi quando eu, o Rafa e o Seco falamos sobre BioShock Infinite. E, sei lá, outras coisas que vem à cabeça foi quando a Bethesda e o Steam quiseram fazer mods pagos. Acho que aquilo ali também foi muito mal planejado, foi um erro. E aí, se você for nessa linha, né, você vai dizer que ET do Atari foi um erro. Vai ver várias coisas aí. Zelda Skyward Sword talvez tenha sido um erro. E assim a gente vai. Essas frases de efeito, né, quando você aplica um negócio tão complexo quanto a indústria de games, é difícil você achar um exemplo que seja prova de qualquer argumento, assim. Então, é estranho. Mas a gente tá aqui pra fazer o episódio 178, que vai começar agora. E pra começar, vou perguntar pra vocês, né? Começando com você, Fernando Seco. O que você tem jogado, lido, assistido, feito aí que vale a pena falar pra galera? Pô, semana eu não fiz absolutamente nada. A única coisa que eu consegui fazer foi instalar o Titanfall. E todo dia que eu ia começar a jogar, tava muito cansado. Mas hoje eu acho que vai começar a campanha do Titanfall single player e vamos ver como é que é. Entendi. Qual a plataforma que você vai jogar o Titanfall? É PC. Ah, você tem um PCzinho bom, né? Tem um PCzinho bom, é. Tanto quando a gente tava na loja da EA, eu falei, ah, quero esse jogo pra PC. Aí todo mundo ficou me olhando e falei, sorry, Master Race. Foi bem bizarro, assim. Todo mundo tinha que ter a camiseta. PS4, né? Tinha que ter a camiseta. Don't talk to me, I'm Master Race. Mas é porque shooter, pra mim, só tem uma plataforma, né? Mas assim, eu vou dizer que estou coçando a palma da minha mão pra não comprar o Call of Duty yet, que o Call of Duty novo, cara, é muito sci-fi anos 80, assim, sabe? Tipo, a lá Quinto Elemento, assim. Aliás, um dos filmes que eu mais gosto, cara. Pois é, tô muito curioso pra ver essa porra, hein? Maneiro. O Battlefield 1 você não encarnou, não? Eu tinha jogado lá no escritório, né? Aham. Uhum. Mas shooter competitivo, é só se for jogar campanha single player agora. Eu não gosto muito de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, sabe? As armas me irritam muito, assim, sabe? O jogo é muito bonito, assim, mas daí eu jogo mais a campanha single player, né, do que jogar multiplayer. As armas te irritam quando elas travam. Não, cara, é que assim, tipo, eu sempre gostei de shooter moderno, assim, desde sempre, assim, sabe? Uhum. E eu nunca gostei de jogos de Segunda Guerra Mundial. Então é que nem assim, o cara vai pra guerra, tá com uma taquaria, assim, na mão, sabe? Pô, mas assim, como é que em outro jogo você pode dar pasada na cabeça dos inimigos? Shovel Knight. Shovel Knight. Muito bom, Igor. Muito bom. E você, Igor, tá jogando o quê? Shovel Knight ou mais alguma outra coisa aí que você quer falar? Tô jogando, joguei um pouquinho de Skyrim, é o remaster, né? Na verdade, eu botei no PS4, né? Tipo, cheguei tarde do trabalho um dia, aí a gente já tinha assistido um episódio de Westworld, né? Uh-huh. E aí, antes de dormir, eu falei, vou jogar um pouquinho de Skyrim, assim. Deu, tipo, duas da manhã. Tipo, passei sexta-feira pro sábado, madrugada, jogando essa porra. Cara, é muito da hora, né? É legal voltar a jogar e ver como tem umas coisas tão básicas no jogo que fazem diferença, sabe? Tipo, tanto quanto, puta, aquele cara tá com aquela armadura, tá uma armadura massa. Eu vou matar ele e pegar ela pra mim, sabe? Isso não é difícil de achar em outros jogos, saca? É muito louco. Sim, essa é verdade. Você lembra a primeira vez que o Igor, a gente tava falando de Oblivion, né? E o Igor começou a jogar lá na roupa, assim. E a primeira coisa que ele falou, cara, comecei o jogo ali pra um cara assim, porra, que armadura massa, né? Aí, tipo, eu matei ele, assim, daí eu chocado, assim, tipo, como assim, cara? Daí ele, não, a armadura é massa, eu quero pra mim. Caralho. Mostra o verdadeiro eu da pessoa, o Skyrim, rapaz. Muito massa. E é muito massa que, assim, eu sempre começo um personagem pensando assim, não, dessa vez eu vou fazer um two-hander, tank, sei o quê, ou então um dual-wielder, e ele vira um arqueiro, saca? Sempre. Foda-se, vai ser o arqueiro stealth mesmo, igual todos os outros personagens. Eu sempre assim, cara, não, comecei massa, não, dessa vez eu vou aprender a jogar de melee direito, tal. Uh-huh. Não, vou pegar esse arco aqui só por conveniência, só sabe? Só pra garantir. Ah, não, aquele cara eu vou matar com arco. Não vejo, eu já tô, tipo, level 30 de arco e o caralho 4 e eu não sei mais usar a porra do Dawido. E assim, jogar com um mago, cara, botar, tipo, beam de gelo na mão esquerda e de fogo na mão direita, assim. Aí você vai dando slow no cara e depois vai tacando fogo nele ao mesmo tempo, assim, sabe? Você dá, tipo, slow e DPS nele. Uhul! É muito massa, velho. Nossa. Cara, a classe de mago no Skyrim, o fato de você poder dar casting com duas espelhas diferentes é muito legal, cara. Eu rio pra caralho, assim. Tem um monte de combo massa que a você faz. A merda é quando acaba o mana, né? Viagem. É. Como assim? Acaba o mana, velho? Poção de mana, pô. Poção de mana. Poção é isso mesmo, cara. Abre o inventário e enche a cara de mana. Gloob, bem, mas fora isso, eu assisti finalmente o filme do Star Trek, do último, né, que saiu. Star Trek Beyond. Isso. Que merda, hein? Passei, tipo, mais de metade do filme e eu fiquei pensando, cara, tem um monte de personagem, mas nenhum personagem tem profundidade pessoal, o cenário é ruim, sabe? Tipo, parece que não tem porquê nada, assim, sabe? Eu adoro esse remake do Star Trek, mas eles começaram a tirar muito leite dessa vaca. Cara, tava muito bom, cara, mesmo, assim, tava muito bom. Mas o primeiro e o segundo são bem bacanas mesmo. Eu gostei bastante também. Concordo. Esse eu achei completamente desnecessário, assim. Eu passei metade do filme tentando dizer assim, porra, não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, tem um monte de personagem. E na verdade, nem é assim, ó. Tem um monte de personagem, mas na verdade o foco é em poucos. É uns 3, 4, no máximo, que giram a história. Eles estão em um outro mundo, eles viajam, mas o cenário é minúsculo. Saca? Tipo, tem um, parece um episódio de série, assim. É. Sim, eu fiquei com o sentimento de que era um episódio de série de baixo orçamento, realmente. É, cara, e você pensa, pô, é um filme desse tamanho e tem pouca coisa e não tá acontecendo nada, tá ligado? Tipo, pelo menos não estão explorando os personagens, mas também não estão explorando a conexão entre eles. É só umas cenas de ação completamente desconexas, assim, sabe? Tipo, até umas coisas assim, ó, porque Star Trek, ele tenta te vender um pouco do sci-fi, né? Sci-fi de verdade, né? Não fantasia, né? E aí você vê umas gafes, assim, você pensa, um cara como eu paro e penso, pera, acho que física não funciona desse jeito, tá ligado? Quando o master plan deles é uma bagulho que você fala, caralho, não funciona desse jeito, tá ligado? Porra, você arruína completamente a experiência, saca? Que se a gente pudesse dar spoiler aqui. É, pois é, pois é. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe do que eu tô falando. Você quer dizer que quem fez o filme assistiu Batman vs Superman e falou assim, caralho, que massa, um filme de 2 horas que não acontece nada. Não, sabe o que eu acho nada. Que é, cara? Eu acho que assistiram Guardiões da Galáxia e falaram, pronto, a gente tem que fazer isso. Cara, porque tem até a história da música, lembra? Sim, claro, é. E eu falei, porra, velho, isso não faz sentido em Star Trek, tá ligado? Em Guardiões da Galáxia, eles tiveram uma preocupação de contextualizar isso, sabe? Uhum. Aqui é só de graça, sabe? É só besterol. Puta, cara, aí ficou foda. E final de semana de BlizzCon, né? Eu não ia comprar o stream, aí faltando 20 minutos vendo o contador, não resisti. Fui lá e comprei o stream pra assistir. Bem massa, cara. Pena que os panels que eu queria assistir, eles não estão transmitindo, filho da puta. É, pois é. Mas eles só estão transmitindo as coisas de live, de coisa tipo de quando hype. Quando eu vi qual era o conteúdo, eu pensei, ah, então deixa pra lá. É, pois é. Eles não estão transmitindo os panels de arte ou de game design, então. Assistiu algum campeonato aí, maneiro? Ah, tô assistindo Overwatch quase todo. Assisti, inclusive, a participação brasileira, né? Aham, excelente. É, bem, fica pra próxima, né? É, pois é. Não foi um erro, não dá pra dizer que it was a mistake, né? Mas não. Acho que a culpa foi da gente que escolheu esses caras, né? Tipo, provavelmente teve que ter jogadores melhores no Brasil, né? Tipo, não, o Igor tá lá quicando na cadeira dizendo que ele, no lugar dos caras, faria melhor. Não, eu não faria, não faria. Eles jogam 30 vezes melhores que eu, mas eu tenho certeza que tem gente que joga 30 vezes melhores que eles, sabe? No Brasil. Então... Entendi. Mas eu acho que isso me faz, né, puxar o assunto, que é a história do Overwatch League, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, sabe? A Blizzard anunciou que vai dar incentivo, provavelmente até financeiro, né, e recurso, pra começar a criar campanhas locais de Overwatch, assim, tipo, de ligas locais, né? Então, vai poder ter time, o time de São Paulo, o time do Rio, o time de Curitiba, o time de São Francisco, o time de Nova York, né? O time de Tóquio. E isso vai ser controlado por contrato e você vai poder... E todos eles vão perder pro time de Seul. Com certeza. Mas quem sabe agora, com incentivo, começa a vir jogadores melhores, assim, sabe? Tipo, traz os coreanos pra jogar no time cenário, de Curitiba. O cenário nacionaliza, né? Nacionaliza. Quando o League of Legends, quando a Riot conseguiu que os Estados Unidos aceitasse jogadores de tipo de e-sports como atletas, eles começaram a contratar. Aí se você assiste hoje, tem tipo 2 times, que um é basicamente formado de chinês e um é mix de chinês e coreano, assim, sabe? Uhum. E são mix investors, assim, os mixed investors botam dinheiro pra dar resultado. E os campeonatos dos Estados Unidos costumavam ser muito parelho, assim, sabe? Tinha 2 times que mandavam muito bem. Aí, cara, chegou esse time, velho, tipo, cara, que porra é essa, velho? Se fosse comparar, é um time 2,5 do FIFA contra um 4,5, assim, sabe? E aí você fala assim, que porra é essa, velho? Mas eu acho que é incentivo mesmo. Mesmo, sabe? Tipo, eles lá estão nesse... É que nem assim, comparar um país que o cara tem que ser, sei lá, policial e aí ele tá na seleção de futebol do time dele, sabe? Sim, do país dele. Semi-profissional. O cara é semi-profissional, ele nunca vai ter o espaço nem a possibilidade de incentivo de se aprofundar naquilo, né? Agora, igualzinho nas Olimpíadas, cara, mesma coisa. É, então, é quase como uma liga oficial e o que eles querem fazer, vamos acompanhar pra saber mais detalhes, né? Porque não tem tanto detalhe ainda, é muito abstrato, né? Tipo, ah, vai ter os patronos, né? Os contratadores e vai ter não sei sei o quê, vai ter torneios globais e vai ter não sei o quê, mas é muito ainda abstrato, né? Tem que ver acontecendo pra entender como que vai ser. Mas se isso acontecer de verdade, os jogadores tiverem contrato e profissionalizarem de verdade, tem espaço pra daí nascer galera que vai, tipo, não, beleza, minha profissão é ser jogador profissional. Eu não trabalho numa lan house e jogo na seleção brasileira de Overwatch, sabe? Sou youtuber e jogo na seleção de Overwatch. É, cara, porque a maioria era isso, na verdade, né? Tipo, o pessoal que foi pra lá era o pessoal que era famoso, que era youtuber, que fazia transmissão, não necessariamente os melhores jogadores. Bom, da minha parte, tenho jogado muito FIFA 17, inclusive. Se Rafael Cunha estivesse aqui, a gente nem falou, mas o Rafael Cunha deu um bolo na gente, marcou, tava tudo certo e não apareceu. Mas se ele estivesse aqui, ele ia falar. Nós estamos jogando Pro Clubs, que é o modo do FIFA onde jogam 11 contra 11 no máximo, né? Então cada jogador só controla um personagem em campo. E é um modo bem diferentão, né, de jogar e precisa de muita coordenação. Nós temos um clube da EA, que é o EA Sports FC. Cara, teve noites que a gente jogou com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, todos os jogadores de linha estavam controlados por um humano, exceto o goleiro, né? E muito divertido, cara. É impressionante como é um modo diferente de jogar o futebol. Precisa de muita coordenação, não pode ir todo mundo em cima da bola, que seu time rapidamente vai ser destruído pela oposição. Você tem que jogar suas posições mesmo. Se é o lateral direito, você tem que ficar naquela área. Tem que dar opção pro cara que tá com a bola passar pra você. É tudo muito bem coordenado, assim. Nós todos dentro da party, conversando e sabe, traçando as jogadas, assim. E quando dá aquela sequência de 20 passes sem que o adversário toque na bola e culmina com um cruzamento e um gol. É uma das melhores sensações que já sentimos, assim, nos videogames. E aí, quando não tem galera do clube pra jogar, o Rafa e eu jogamos Co-op Seasons no FIFA, que é jogos online 2 contra 2. Então, joga eu e o Rafa no mesmo time contra outros dois caras no outro time. E aí, nós dois controlamos o time todo, né? Nesse caso, é diferente do Pro Clubs por causa disso. O Pro Clubs também faltou dizer. É, cada um tem o seu personagem criado, né? A gente faz um personagem, tipo, eu faço o Gelopim lá, que é o meu jogador. E aí, com seus atributos e que vão crescendo, né? Conforme você vai jogando mais partidas, vai ganhando XP e vai crescendo. Quanto que no Co-op Seasons, não. Você pega lá o Real Madrid de verdade com os jogadores de verdade. Simplesmente é disputa de quem é melhor no FIFA, 2 contra 2, usando times reais. E não só os pros que foram criados. Também diferente, também, assim, a gente tem divertido bastante. E continuo, cara, jogando Witcher 3, né? Quando tô sozinho, é o que eu jogo. E de noite, lá deitado, Paper Mario Color Splash. Cada vez me surpreende mais o humor da... que a Intelligent Systems colocou no jogo, já comentei bastante semana passada também. Esse jogo típico que o do Fernando, assim, ele ia curtir muito. É muito maneiro as paradas engraçadas que eles inventam. Essa semana eu pensei em comprar um Wii U, cara. Eu achei, falei, ah, beleza, vai baixar o preço, né? Você não tem o que fazer com dinheiro, né, cara? Dá pra mim esse dinheiro, velho. Não, cara, eu pensei em comprar, pô, calma, o Viver tá, eu, tá o mesmo preço ainda, pô. Porra, cara. Dá tá o mesmo preço ainda, cachaça, cara. Eu achei que eles já não tava, tipo, pelo amor de Deus, leva esses Wii daqui, sabe? Tipo, já tô sentindo. Tá bom, eu pego esse Wii aqui. Olha, velho, $350 de cachaça vai te divertir mais do que o Wii U, hein? Pois é, mais mesmo tempo. Se você se obrigar a jogar o Wii U, você não vai se divertir tanto quanto se obrigar a tomar cachaça, cara. Igor, a melhor coisa que você faz é pegar emprestado, cara. Pega emprestado, que aí você joga o quanto for o suficiente pra você, você vai ver que logo não vai ter mais muita coisa pra jogar, e você devolve. Melhor coisa, cara. Devolve, né, cara? Não, pega de volta. Não, não quero. Não, agora pega de volta. Pois é. Então, não, agora você pegou, fica com você. Problema seu. Desse, arruma alguém que pague pra você ficar com o Wii U deles. Ó, eu fiz um bom negócio, cara. Vendi o meu por 350 mangos, cara. Nossa. Comprou um usado pra esse preço todo, cara. Eu tinha muitos jogos, né, por tinha isso. Bastante, tinha bastante jogos. Tinha jogos decentes. Tinha jogos decentes. Não é o 20 do podcast, né? O 20 do podcast sabe melhor do que isso, hein? E você que ouve a gente e gosta do que a gente faz, é sempre bom lembrar que você pode contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo que mantém o podcast em pé toda semana com episódios novos e mais conteúdo esporádico lá no YouTube. Essa campanha é no patreon.com/podcast. Entre outras coisas, a sua ajuda faz com que a gente possa, né, pagar pela edição fantástica do nosso editor, o André Luiz Zabozeta, que toda semana vai lá em tempo recorde e edita o podcast podcast pra ele sair religiosamente às terças-feiras, bem cedinho. Quando você acorda aí pra ir pro trabalho ou pra estudar, você já encontra na terça-feira o episódio do podcast. Isso aí é graças ao André, que trabalha muito bem, que faz trabalho fantástico mesmo aqui, e graças aos nossos patronos, que pagam por isso através do patreon.com/podcast. Então você quer ajudar a gente com 3 dólares lá no Patreon, você já entra para a comunidade do Google Plus, a gente conversa sobre mais variados assuntos, o pessoal manda perguntas, ó, não estamos ignorando as suas perguntas, estamos guardando para fazer aí um episódio especial só com o correio do podcast respondendo as suas perguntas, e quem contribui com 15 dólares participa todo mês de um hangout com os podcasts. Aí sim, a gente senta aqui no Discord, que agora é a nova plataforma onde a gente faz o hangout, que é muito mais estável e cabe muito mais gente, e conversa sobre os assuntos que vocês quiserem. Mês passado, mês de outubro, a gente conversou muito sobre realidade virtual, foi um papo bem maneiro no hangout, coisas que às vezes não dá tempo de fazer, ou não tem, sei lá, conteúdo suficiente pra fazer um episódio inteiro do podcast, ou mesmo coisas que a gente não tem uma grande opinião a respeito, mas os ouvintes têm e acabam com isso, né, participando ali de uma conversa entre eles e com os podcasters também. Então você que gostou disso tudo aí, gostou dessa ideia e quer ajudar a gente, gosta do conteúdo que a gente faz, vai lá, por favor, no patreon.com/podcast e nos ajude, ou indique pros seus amigos. Se você não pode contribuir com dinheiro, a grana tá difícil, o dólar é complicado, cartão internacional pra usar no Patreon, nem todo mundo tem. Cara, indica o podcast pra todo mundo que você conhece, que você acha que gostaria de ouvir desenvolvedores de jogos falando sobre jogos e sobre as coisas que acontecem. Então se você curte isso daí, tem colegas que curtem também, faz esse favor pra gente, indica pra todo mundo, você já tá ajudando. Já é uma contribuição grande que você dá pra gente também. Mas quem quer se tornar realmente um patrono é lá no patreon.com/podcast que ele vai fazer isso. Como a gente falou lá no começo, o assunto principal do episódio 178 do podcast vai ser relacionado, pra quem não sabe, né, a algo que aconteceu 2 semanas atrás. Todo mundo conhece aí o No Man's Sky, aquele jogo da Hello Games, que foi feito um hype absurdo sobre ele, o jogo onde você iria visitar planetas e explorá-los e domesticar raças alienígenas e fazer lutas espaciais e conquista de território. Que ninguém nunca iria achar, né, 2 pessoas do mesmo planeta, de tão vasto que era o universo e tal, e tudo mais que vocês devem ter ouvido falar aí do No Man's Sky. E ele saiu esse ano, né, alguns meses atrás, foi em agosto, setembro, não lembro, e claro que a recepção, depois de termos visto o hype e o que o jogo realmente era, foi muito negativa da maior parte das pessoas. Aí, 2 semanas atrás, o que aconteceu? A Hello Games tem ficado muito quieta, né, desde o lançamento do jogo, houve aí divulgação de fotos do estúdio, praticamente de portas fechadas, o prédio abandonado lá. E 2 semanas atrás apareceu na conta do Twitter deles um tweet que simplesmente dizia: No Man's Sky was a mistake, foi um erro. E muita especulação depois, a gente foi descobrir através de um update aí do dono lá da Hello Games, que eu esqueci o nome dele, que foi, na verdade, segundo eles, um funcionário que tava chateado, deve ter sido mandado embora, não sei, e hackeou ou tinha a senha da conta do Twitter e colocou esse tweet lá. Então a gente queria falar aqui sobre No Man's Sky. Foi de fato um erro? O que que aconteceu de errado, se é que aconteceu alguma coisa de errado, no todo o esquema, né, desde divulgação até lançamento e desenvolvimento do jogo. Vamos ver o que os podcasters acham desse assunto. Então, Seco, você já adiantou um pouco, né, lá no começo, o que você acha disso. Acho que queria que você falasse um pouco mais, né. Primeiro diz assim pra gente, o que você achou quando você soube do No Man's Sky, quando ele foi anunciado, mostrado na conferência da Sony, e depois quando você jogou, que você de fato comprou o jogo e jogou. Diz pra gente como é que você se sentiu. Quando a gente viu o anúncio, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção era a paleta de cores do jogo. E era um jogo sci-fi, né? Então parecia já uma boa coisa. Uhum. Com o tempo, eu acompanhei vários vídeos e outras coisas sobre No Man's Sky e, inclusive, um vídeo tech tá no YouTube, que ele explica como é que, bem por cima, como é que fazem as coisas. E aí o cara começa a fazer umas perguntas em profundidade. Ah, como é que se resolve esse problema de conteúdo procedural e tal. E essa é uma coisa interessante, porque todo mundo na indústria que a gente conversa, principalmente quando trata de RPG, né? Uhum. Com open world, tipo, se você consegue criar uma mecânica de gerar conteúdo procedural massa, vai salvar muito tempo, sabe? E vai poder dar uma experiência muito melhor pro jogador, sabe? Mas é sempre um problema, porque todo mundo sempre acaba com o mesmo problema de repetição, sabe? E aí a grande curiosidade era como eles vão resolver esse problema. Aí a partir do momento que No Man's Sky deixou de ser um jogo indie, tipo, começou a soar como não fosse mais um jogo indie, mais um jogo AAA, sabe? E eu comecei a achar que eles iam ter alguma coisa que ia explodir a cabeça de todo mundo, assim, sabe? Mas assim, a minha maior esperança é que ele fosse um baita de um tech demo, assim, foda, assim, sabe? Porque era pra ser um sandbox, né? A gente não pode esperar uma maior experiência a la Bethesda da vida dentro do jogo. Enfim, quando eu comprei, eu vou dizer assim, ele parece bem um demo, assim, sabe? É um demo em larga escala, porque pra ferramenta de level design gerar coisas, pra eles foi mais simples, assim. E você começa a descobrir que tem uns elementos de gameplay bacana, tipo, você conversa com os alienígenas, descobre umas runas, e a runa é uma palavra, então você começa a entender o que o cara fala. Daí esse negócio de comunicação é massa, assim, sabe? Eu sempre quis esse tipo de coisa em jogo, se aprender a língua de algum alienígena e melhorar a comunicação. Achei bem legal. Quando você começa a explorar, montar sua nave, é gostoso, assim, sabe? Quando você começa a voar e conhecer o mundo que você tá. Mas aí, cara, é muito interessante, assim, que até esse momento eu tava achando tudo muito legal, porque eu tava descobrindo um monte de coisa naquele mundo, já conhecia os pontos de interesse, já tava conhecendo os vendedores. E aí era só, assim, mais assim, tipo, o que mais posso fazer aqui? Bom, eu explorei, sei lá, 80%, vou sair do planeta. Cara, quando você viaja, assim, tipo, puta, parece massa pra caralho, assim, que vai acontecer, sabe? E simplesmente começa a ver o padrão de repetição, assim, sabe? Não conseguiram resolver o problema de, tipo, como você gera conteúdo em larga escala, assim, sabe? E fazer isso bacana. Sério que não conseguiram? E, assim, talvez a única coisa massa, assim, dessa parte de geração de conteúdo é que ele gera bichos, assim, no mundo que você pode escanear pra ganhar achievement. Tipo, ah, você achou 3 de 5, 3 de 7, sei lá, ou 1 de 10. Aí você vai procurando até você conseguir. Mas, assim, não é suficiente pra você manter engajado, assim, sabe? E aí, nesse momento, pra mim, foi que aquela sensação de eu estar jogando um jogo indie quebrou e disse, puta, eu paguei 80 pila pra isso, sabe? Sim. E aí que é o problema pra mim, sabe? Que eu acho que fosse 15 pila, eu não teria ficado puto, saca? Entendi. Mas acaba que é um baita tech demo, mas tem muito problema ainda, mesmo esse tech demo, com placement de coisas, assim, no mundo. Tem coisas que tem um buraco, tem uma árvore em cima do buraco, assim, sabe? Você vê que a ferramenta de geração de conteúdo não foi tão perfeita, assim, sabe? E acho que aquele mundo que eles mostram no todos os demos da Sony, que fez eu querer jogar o jogo, que é um mundo com meio que um aquarela, assim, de cores, sabe? É. Que é bonito pra caralho, assim, sabe? Eu não vi nada parecido com aquilo, assim, sabe? O famoso trailer de Jurassic Park do No Man's Sky. Eu não vi nada daquele nível de polimento, assim, sabe? E isso que me incomodou bastante, porque na entrevista que eu via, quando o pessoal perguntava sobre a tecnologia, o cara perguntava sobre como é que você faz pra deixar isso polido, sabe? O cara meio que dava umas faladas por cima, assim, não, é porque daí a gente muda isso, muda aquilo, e geralmente dá certo e tal, mas... Parecia, cara, bullshit já, né? É, porque todo mundo já tentou fazer alguma coisa de procedural pra ver quão longe você consegue ir e qual é o resultado. Então, em geral, geração de terreno procedural, sabe? Mas quando você gera um terreno procedural, mesmo assim você tem que ir lá depois e ficar horas arrumando, sabe? Reorganizando tudo. Depois colocar o conteúdo, que é foda, assim, sabe? Fazer o negócio ficar interessante. É, o que o pessoal subestima é que o tempo e energia que você precisa pra fazer um algoritmo que construa algo procedural interessante é como construir uma inteligência artificial, né? Não é diferente disso, né? Você tem que fazer o sistema questionar se aquilo que ele tá fazendo é adequado, se ele consegue melhorar de alguma forma, se aquilo faz sentido dentro do contexto. Se é divertido. Se é divertido. Definir divertido pra máquina, né? Como é que você testa se é divertido? É, exatamente, cara. É bem foda mesmo. É. Eu lembro que eu brinquei muito na época da faculdade com um gerador procedural de dungeons pro Diablo 1. Não que tava conectado com o Diablo 1, eu só tava fazendo como se eu fosse um programador do Diablo 1. E a ideia era só gerar dungeons aleatórios, né? Ah, é onde vão estar os inimigos, se vai ter salas amplas pra você ter uma luta com o chefe, por exemplo, onde que é. Você definia onde que você quer que seja a escada de entrada e de saída, e ele gerava uma maze, assim, com dead ends, né? Com paradas sem saída, e o cara tinha que achar a saída e botava inimigos lá. Só essa brincadeira, simples pra caralho, 2D, assim, né? Sem se preocupar com milhões de outras coisas, já deu 6 meses, sabe? De ficar experimentando, brincando e, entendeu? Batendo cabeça na parede. Então, uma coisa complexa como o que eles estão falando, já de cara, assim, e aí já vou adiantando o que eu também achei, né? De cara já tava muito cético, né? Eu já tava prevendo, de certa forma, que ia ter um crash lá no final dessa história do No Man's Sky. E até entendo, assim, que da forma como o hype surgiu, talvez tenha se estruturado até fora do controle dos desenvolvedores. A história que a gente conhece é que o Jeff Keighley, que é aquele cara que organiza o Video Game Awards, é um jornalista bem famoso, tava visitando a Media Molecule lá em Guildford, né, no Reino Unido, e o pessoal da Hello Games era num prédio do lado, ou o mesmo prédio, e de alguma forma eles se conheceram, o Jeff e o pessoal da Hello Games. E aí os caras falaram pra ele como é que era o projeto que eles estavam trabalhando, era o negócio sci-fi, de planetas procedurais, o universo todo gerado automaticamente, isso aqui. Aí o Jeff ficou super empolgado, visitou o estúdio, viu um demo, assim, super simples, e falou, prepara alguma coisa que eu dou espaço pra vocês no Video Game Awards, pra vocês terem uma world premiere, de um trailer, de um teaser. E aí, do resto da história. Daí que eles fizeram isso, a Sony chamou atenção, foi atrás, bancou, né, e aí o negócio se tornou uma coisa absurda de grande assim, e igual você falou, acho que talvez a maior diferença foi, deixou de ser um projeto indie, apesar de ter sido desenvolvido com budget indie, mas a expectativa dele se tornou uma coisa muito maior do que um jogo indie, e o preço que ele foi vendido também. E isso daí que eu acho que foi a desconexão. Tanto o pessoal da Hello Games não soube lidar com essa expectativa e gerenciar ela, quanto o próprio pessoal da Sony não ajudou eles a, talvez, não prometer tanto, né? Que esse foi o outro problema. Tudo que foi prometido, assim, em cada entrevista, sabe? Tava claro que o cara tava falando coisas ali que estavam no backlog, mas que não tinham sido implementadas ainda, e que, nas contas, chegasse a hora de implementar, é que eles iam ver quão complexo era, né? E acabou que isso aí matou o projeto, desde não conseguirem entregar esse backlog todo de coisas maravilhosas que foram prometidas e que o pessoal que tava no hype tava esperando. Então isso pra mim que foi a grande história e uma lição pra todos nós, assim, tanto quanto desenvolvedores, de saber controlar a expectativa do seu jogador, uma coisa que a gente sempre fala aqui, nesse caso mais importante ainda, um caso de hype absurdo, mas como consumidor também, né, cara, ter cuidado naquilo que você espera e de quanto hype você cria, porque é muito fácil você simplesmente ter uma decepção lá na frente. Mas é muito difícil, né, cara, pro desenvolvedor, eu fico pensando, tipo, imagina o cara, você tá lá se matando pra pagar tuas contas e torcendo pelo melhor, né? Aí chega um cara e fala, meu Deus, você é um gênio, tá aqui, ó, muito dinheiro. Aí você fala, yay, deu certo, sabe? Agora vai ser foda. Uhum. Aí vem a cobrança, sabe? E aí você fala, não, beleza, isso eu sei lidar. Eu vou dizer sim pra tudo que ele dizer, porque ele tá me dando muito dinheiro, sabe? Ah, você tem que preparar um demo pra GDC com isso, isso e isso, e vai ser assim. Ah, beleza. Aí você bota lá. Aí eu volto o feedback dizendo, ó, o pessoal gostou disso, e agora vocês vão ter que implementar isso, e isso vai ter que ser desse tamanho, isso vai ser um full retail game agora, porque a gente acha que isso vai dar muito certo, sabe? Uhum. O que você precisa passar na vida pra poder dizer, ei, ei, calma, calma, calma. Você me pagou, mas você não é meu dono, sabe? Tipo... Uhum. Que eu não sei se eu conseguiria, no lugar deles, fazer o que precisa ser feito. Tipo, entendi. Hoje, sabendo a consequência, eu consigo entender onde eles erraram, sabe? Mas no meio dos eventos desenrolando, é muito difícil você julgar o cara, sabe? Dizendo, poxa, vocês não deviam ter prometido tanto, sabe? Provavelmente não era eles que queriam prometer tanto, era tipo os investidores que pagaram pra eles muito dinheiro, estavam dizendo que vocês tinham que cumprir com tantas coisas, sabe? O jogo tinha que ser desse tamanho, sabe? Ah, não duvido nada que tenha sido isso, e na verdade pode ter dado a impressão errada do que eu falei, mas eu simpatizo muito com o que o pessoal da Hello Games passou por causa disso. Eu acho que a gente também tem que poder ser frio aqui e representar o jogador e o consumidor de jogos e falar, ah, teve todos esses problemas, mas foda-se, eu paguei $60 e não recebi um jogo que eu acho que vale isso. Eu acho que isso é um ponto válido, mas eu acho que dá muito facilmente pra simpatizar e ver isso que você tá falando como algo que provavelmente aconteceu. Eu penso assim, será que quando a gente fala assim, ah, vocês não entregaram pra gente o jogo que vocês prometeram, é difícil cobrar de toda, tipo assim, a estrutura que gerou esse produto, né? Aham, a gente vai apontar pro cara que é a ponta mais fraca, que é o cara que era o rosto na frente disso, né? Isso, a gente vai dizer, esse que é o game rosto, designer exatamente. Nunca mais, sabe? Eu nunca mais compro um jogo desse game designer, sabe? Quando na verdade, coitado, talvez ele é o menos influente nas decisões. Ele é quase tão vítima quanto a gente que comprou o jogo. Talvez, é, não sei, eu acho, sabe? Como desenvolvedor, eu me simpatizo bastante com ele, como você falou, e eu fico pensando, puta, cara, esse cara tá fudido, sabe? Pra ele voltar pra indústria e ele usar o nome dele na frente de um produto, vai todo mundo lembrar disso, sabe? E o quão isso vai atrasar a carreira dele numa coisa que era pra ter sido um jumpstart fudido, assim, sabe? Atrasar ou estragar completamente, né? Você vê o Phil Fish simplesmente falou, tchau e benção, quit. O que é uma pena, sabe? É uma super pena. Claro! Tipo, questões à parte, se o produto era legal, sabe? O Fez trouxe muita coisa bacana pra indústria indie e tudo. E sem falar que a gente fala de como que você vai saber melhor, como que você vai ter maturidade suficiente pra lidar com isso. Esses caras estão melhores do que todo mundo, porque eles passaram por isso uma vez. Então eles, uhum. Se alguém tinha que ter uma segunda chance, são eles, sabe? Uhum. De fazer direito da próxima vez. E acaba que o desgaste acaba sendo tão gigante que não vai acontecer. E outros vão vir depois, não aprendendo com a lição deles e cometendo os mesmos erros. Lembro muito do Willebou, sabe? Uhum. Eu tava vendo uma entrevista com ele, sabe? Sobre por que que ele fez tanto filme de jogo e o que que mudou a carreira dele. Porque ele se aposentou agora, né? Sim, foi uma notícia essa semana. O Willebou, no mas. E aí ele meio que sofreu um pouco dessa síndrome, assim, sabe? Ele conta, né? Numa entrevista que ele começou a carreira dele não voltado pra isso. Ele não queria fazer filmes de jogo, sabe? Mas quando fizeram um pitch de um filme de jogo pra ele, surgiu muito investimento, assim, sabe? E aí, uhum. Quando ele fez o primeiro, ele odiou o resultado. Ele tinha bastante esperança de que o filme ficasse bom. no caso, se não me engano, foi House of the Dead, sabe? Uh-huh. Ele queria fazer um filme de zumbi, mas aí surgiu a possibilidade de usar a franquia, que, e isso trouxe muito dinheiro pra ele realmente fazer o filme que ele não tinha, e aí ele foi e fez o filme, ficou uma bosta, mas isso fez ele, um monte de gente queria investir nele pra fazer outros filmes. E ele diz, né, que queria fazer outros filmes que não fossem de jogos, mas o dinheiro e as oportunidades só apareciam pra fazer jogos de filme, sabe? Filmes de jogos. E isso virou uma bola de neve do mal, assim, sabe? Porque ele começou a se envolver em projetos que ele não queria necessariamente se envolver, ele se esforçava pra fazer, ele não era tão competente, provavelmente, pra fazer isso, e provavelmente não é, mas isso taxou a carreira dele, sabe? Ele ficou como o cara que faz filme tosco, e aí, por exemplo, ele disse que o sonho dele era ter feito um filme do GTA, sabe? Uhum. E a Rockstar nunca liberou nem cheiro da franquia pra ele, claro, sabe? E o outro filme que ele gostaria de ter feito era World of Warcraft, que foi feito recentemente e ele disse que ficou uma merda, sabe? Tá, ficou uma merda, mas não ficou uma merda urbana, desculpa dizer. É. Ele, por exemplo, os filmes mais novos dele, que não são relacionados com jogos, tipo Rampage e tal, não são tão ruins, assim, sabe? Então, ele se aposenta porque ele percebeu que a indústria não é o que ele queria, não é como ele esperava que fosse, e que ele não consegue mais fazer filmes porque ele é taxado como isso, sabe? Então, entendi. Às vezes o cara que tá ali é o menor dos problemas, sabe? Existe todo um sistema que faz criar esse tipo de situação e fode, às vezes, o cara errado, sabe? Entendi, cara. É, nunca me simpatizo com o Lebo, eu acho os filmes dele uma bela de uma merda, mas eu acho que é um exemplo, a história dele é um pouco mais complicada do tipo, aquele cara, filha da puta, que estragou as franquias de filmes, de jogos, sabe? Ô, Igor, antes que vocês venham dizer pra mim que eu sou amante do Lebo... Ô, Fernando, Zio. Mas no geral, assim, a gente até falou desse assunto de forma picada aqui no podcast, mas, cara, hype na indústria de games, o que, que você acha disso? Eu acho foda. Eu acho um tema... Eu acho é meio complicado, foda, cara. Um exemplo que eu tenho bem claro, assim, foi quando Dragon Age saiu e teve aquele hype gigante com o sucesso do Dragon Age Origins. Uh-huh. E foi, tipo, meio que um no-brainer pra maioria das pessoas comprar, sabe? E foi uma decepção muito grande. Por quê? Faltava os elementos que compõem um grande jogo da Bioware, assim, sabe? Uh-huh. A história era ok, os personagens eram muito bons, assim, sabe? Mas faltava o resto, assim, sabe? Faltava um molho que faz os nudos e a carne ficarem bons juntos, sabe? Eu lembro bem claro, assim, cara, no Dragon Age 3, assim, do primeiro dia ao último dia, assim, sabe? A discussão de pro-marketing era a gente... Não vai mentir, a gente vai mostrar coisa em jogo e o hype vai ser, tipo... Esse hype vai ser controlado, assim, porque a gente não vai colocar vídeos, assim, que vai gerar um hype absurdo. A gente vai botar vídeo do jogo, de gameplay, uhum, que esse é um hype que a gente controla, porque as pessoas vão ver, ah, isso é parte do jogo, assim, não é um vídeo teaser, assim, sabe? Sim. E como alguém que trabalha na indústria, eu acho isso bem honesto, assim, bem bom, assim, sabe? Eu também sou consumidor, saca? E eu lembro exatamente a sensação de comprar um L.A. Noire, sabe? Nossa! E ter vontade de jogar aquela porra pela janela, sabe? Era um bom adventure com um milhão de coisas inúteis que não serve pra nada lá dentro. E as coisas inúteis foram justamente aquelas que foram hypadas ao extremo. Exato, cara. Exato, exato. Então, por isso que eu achei isso fantástico, assim, porque tudo que era mostrado ali no ar, era dirigindo, você perseguindo gente na rua, você subindo prédios. E é um jogo de quase point and click, assim, sabe? É, falava muito sobre facial recognition, não sei o que, não sei o que, um milhão de coisas. Cara, tipo, claro, só na hora que você ia fazer interrogar o cara, e o cara sempre fazia uma cara, assim, de 4 anos de idade, dizendo que você está culpado ou você é inocente, assim, sabe? Era muito tosco. Sempre que se você já viu uma criança mentir, você via aquilo, você já entendia. E, assim, aquilo eu achei meio desonesto, assim, sabe? Quando o pessoal questionava, assim, ah, que tipo de jogo vai ser ali no ar? Ninguém falava nada, assim, sabe? Ele é um GTA? Ele é... Como é que ele é? Um open world também? Ou o que que ele é? Não, ninguém falava nada. Só mostrava os vídeos. E quando você joga, é uma facada no pescoço, assim, sabe? É um jogo do Sherlock Holmes mal feito. Então, cara, o que eu acho, assim, eu acho que se a gente quiser, como desenvolvedor, ter a confiança e a credibilidade das pessoas, a gente tem que ser honesto, assim, sabe? Tem que ser transparente nessa hora, assim. Não pode ficar prometendo um monte de coisa que a gente não vai entregar. Ou criar ou pegar, sei lá... Pega partes do vídeo que não são representativas do gameplay, mas transforma o jogo numa coisa que ele não é, sabe? As pessoas quando compram, cara, ela compra esperando o quê? O que ela vê em vídeos, que ela vê o marketing vendendo, assim, sabe? É, porque é a única coisa que ela pode esperar, ela não sabe o que tá acontecendo por dentro. Exato, exato. E então, depois de ver alguns casos desses na indústria, assim, eu acho que, primeiro que o poder do desenvolvedor contra o marketing, em geral, é muito pequeno, assim, sabe? Ah, é verdade. O time de marketing tem uma autonomia, assim, desumana, assim, sabe? E por mais que o time não goste de várias decisões de marketing, sabe? Não tem nada que o time possa fazer, sabe? É engraçado, né? Porque o sucesso de marketing é medido pelo quanto de pessoas eles atingem, né? É. Mas não necessariamente por quanto vai vendendo o produto ou se as pessoas vão ser satisfeitas com o produto, porque essa pica é dos outros, sabe? A gente vai fazer o hype em vocês que dão o seu jeito de fazer. É, então de o cara vai fazer o quê? Vai fazer os números de marketing baterem. E isso basicamente bota na bunda do desenvolvedor, sabe? Exato, exatamente. É muito foda essa parte mesmo. Teve um jogo recente, eu até esqueci qual foi. Ah, não, foi um filme, né? Porra, um filme da Harley Quinn que saiu... Ah, o Suicide Squad. Ah, então, esse foi um exemplo. Foi você que falou, Igor, que saiu o trailer foi funny e bobinho, e não era nada que o filme era. Uhum. E baseado no resultado de marketing, eles refizeram uma boa parte do filme pra ser funny e bobinho. É, mas dá pra ver isso no filme. E fodeu tudo, assim. Quando você vê o filme, esse monte de coisa não faz sentido. Mas depois que você vê que o filme foi modificado, depois que tá pronto, foi mudado algumas cenas, foi regravado, pra fazer match do negócio de marketing, faz todo sentido porque que o filme começa a ficar desconexo tão rápido, sabe? É, mas é bem isso, cara, é bem isso. É, quer ver um outro exemplo de o hype que matou o filme? Eu não lembro o nome do filme, mas é aquele filme que veio depois do Sexto Sentido, do Shyamalan, sabe? O Unbreakable, como é que é? O Corpo Fechado, né? Corpo Fechado, isso aí. Corpo Fechado. Puxa, cara. Que nome maneiro. Então, cara, eu acho que esse filme ele foi muito mal vendido na época, porque todo mundo ficou decepcionado, sabe? E é um baita filme, assim, sabe? É um baita filme. Eu saí do filme decepcionado, sabe? Mas depois eu fiquei pensando, cara, o filme é um bom filme, sabe? Mas eu vi os trailers, eu sentia que ia ter um negócio tipo, ele tá morto no final de novo, sabe? Uhum. E eu fico pensando, caralho, não teve isso, sabe? Tipo, não teve esse plot twist mind-blowing, assim, que até nem importa ver o filme de novo, assim, sabe? Só vale na primeira vez que você assiste, sabe? Porque o filme é um bom filme, mas não era isso, sabe? Mas o filme foi vendido como isso, do tipo, ah, todo trailer era focado na experiência do seu sentido de novo, sabe? Não, não ajudou que tinha o Bruce Willis, né? É, e não ajudou ter o Bruce Willis, cara. E você vai ver, o filme é bom, mas ele foi vendido completamente errado. E deu uma freada foda no Shyamalan aquilo, sabe? Porque os Sim. próximos filmes dele também sofreram disso. Meio que sumiu, assim, né? Ficou meio independente, indie, alternativo, assim, sei lá. É, fez a Vila. Fez a Vila, fez a... Como que é? A Garota... Interrompida. Não, não, aquela do... Cara, tipo, não, é um conto de fadas. É um filme bom pra caralho. É um conto de fadas, sei lá. É uma fada, sabe? Ô, Giliad, você que é um expert em Bioshock. Ah, eu sou. Eu sou expert em qualquer coisa que você falar, antes vai. Antes do Infinity sair, você lembra? Tinha uma discussão bem grande sobre... Era sobre o fato do jogo ter um foco em shooter. Uhum. Muito grande. E isso era necessário pra vender o jogo. E quem acreditava na franquia deveria comprar pra fazer suporte da IP. Você lembra um negócio desse? É, eu lembro. A campanha toda do Bioshock Infinite foi muito parecida com essas merdas que a gente tá falando aqui. Do hype ter sido gerado pra uma parada que depois não era, no final, o jogo. Eu acho que o Bioshock Infinite, justamente, o gameplay sempre foi o principal do Bioshock 1, por exemplo. Cara... Gameplay skin, velho. É, história, ambientação, tudo, mas o gameplay entregava bonito. No Bioshock 1, você tinha todas aquelas opções de como você vai matar o Big Bad, você usa as torretas que estão no cenário, você vira os inimigos contra ele, você usa a arma pesada contra ele, você usa plasmides, você se esconde e fica dando porrada nele quando ele não tá te vendo. Tinha milhões de coisas que você podia fazer, cara. Era muito gostoso quando você fazia uma armadilha pro Big Dad, saía correndo e tudo funcionava e era uma das melhores sensações de jogabilidade desse tipo de jogo, shooter híbrido, assim, que você podia encontrar era o Bioshock 1. E o Bioshock Infinite não teve nada disso, cara. Lutas totalmente repetitivas. A única mecânica diferente que ele trouxe foi aquele negócio de você ficar pendurado num gancho e rodando por um trilho, que era horrível de fazer e não era fácil de entender, difícil de dominar, sabe? Não trazia nada de diferente, não tinha as mesmas opções. A jogabilidade do jogo era muito chata. Você ficava, sabe, se matando pra passar das fases só pra poder ver um pouco mais da história, assim, que eu nem achei que foi uma história tão boa, mas beleza, até respeito essa parte, mas a parte que eu não respeito de forma nenhuma é a jogabilidade. E foi vendido como, entendeu? Ah, experiência olímpica. realística mais foda. O BioShock Open World, é, né? É, cara. BioShock é onde tudo acontece. O BioShock com essa, todas essas variáveis foda. Tem a menina, a Elizabeth. Aí nos trailers mostrava ela, sabe, abrindo portais pra você viajar no tempo, né? E você, porra, é, caralho, vai ter viagem no tempo. É, o tal do Songbird lá, o guardião dela, que é um gimmick, cara. É um negócio que aparece uma vez no jogo, assim, entendeu? Vendo ele como o novo Big Dad, né? É, cara. E tinha nada a ver. Assim, o Big Dad era o personagem mais foda dessa série BioShock, sacou? E o Songbird é ninguém, assim. Nem o chefe ele é, porque você não luta direito com ele. Então, isso tudo aí é que é foda, cara. O hype... A gente tem essa bronca toda do BioShock Infinite. Ele provavelmente não é tão ruim quanto o que a gente fala, mas ele é ruim. E a gente tem essa bronca toda por causa do hype que ele criou. E eu vou até me contradizer agora e falar que eu não acho que esse seja o caso, por exemplo, do Fallout 4. As pessoas reclamam pra caralho. Fallout 4 era cheio de bugs. Fallout 4 tinha jogabilidade repetitiva pra caralho. As missões eram todas muito parecidas. Eram. Mas ele não vendeu, não se vendeu como sendo nada diferente. Exato. Ele fez propaganda da parte de construção, de base, tudo isso, tudo tá lá e funciona lindamente. Os gráficos, não é como se ele tivesse mostrado um trailer com o gráfico, entendeu? Próxima geração e chega na hora e o jogo é feio. Não, entendeu? O jogo sempre foi aquela cara, entendeu? Tem gente que não gosta. Eu acho pobre a parte toda de animação e tal, de shader e tal. Mas, sabe, eu não achei que ele se vendeu como algo que ele não era. Talvez as pessoas olham o nome Fallout e viram que Fallout 3 foi uma revolução grande na franquia e acharam que o Fallout 4 ia ser a mesma coisa e não é. Mas ainda pra mim é um jogo foda. Como eu falei, né? Eu gostei muito dele, joguei pra caralho e agora quero terminar os DLCs. Mas não acho que tenha sido o mesmo erro de ter sido vendido algo que não era. Da mesma forma como eu tô vendo, por exemplo, você que falou do Dragon Age, eu tô acompanhando muito Mass Effect Andromeda, tô achando muito honesta a campanha. Até tá mostrando muito pouco, de propósito, pra que não crie uma expectativa de algo que não seja, imagino eu, né? Então tô achando que o Mass Effect Andromeda, de novo, vai ser como você que falou, vai ser um projeto que vai ser lançado de uma forma honesta. Mas hype é foda, cara. Você tem que ter muito cuidado naquilo que você tá mostrando e é o que o Igor falou. Às vezes tá fora das mãos do desenvolvedor. E isso daí é o que dá mais medo pra gente, assim, de como que a gente resolve esse problema. Não sei também. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aqui essa semana. Semana movimentada do Pod Quiz Musical, viu? Porque a gente fez um monte de sacanagem semana passada, a galera respondeu a isso. O Igor assobiou musiquinha de Final Fantasy, de tema da vitória. Não é tema da vitória do Ayrton Senna, não, tá? Não foi. Mas é o equivalente no mundo do Final Fantasy. Ah, Igor de Castilho! Do Brasil! Bethesda! Bethesda, Bethesda, Bethesda! Não foi isso, não. Então essa nem é tão fácil que nem conta. Mas o Seco também catarolou a musiquinha, a galera respondeu. E só um acertou, hein? Oh, não, teve quatro, rapaz. O meu, só um acertou. Ah, tá. Mas tem outros canais pelos quais as pessoas acertam, tá? O cara mandou uma carta pro velho. Minha mãe me ligou dizendo no podcast sério. E tivemos também um Pod Quiz Musical de verdade. Então, Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha de Pod Quiz Musical que a gente trouxe semana passada, um jogo fantástico. Toca aí, Zabuzeta. Isso daí é um dos melhores jogos do Nintendo 64, um jogo que abriu shooters para os consoles. Isso aí é 007 GoldenEye. Muita gente acertou, deve ter tido umas 50 respostas, mas o primeirão de todos foi o nosso patrono Brawler Lopes. Só avisando pra ele que da próxima não vai valer deixar o comentário na comunidade do Google Plus. É Twitter, podquestbr, site, podquest.com.br ou YouTube. Mas dessa vez vai passar. Brawler Lopes foi o primeirão e depois dele o Fernando Santos, o Fabrício Braga, o Herbert Parazio, o Ciro Nolasco, o Felipe Broco, o Sandro Barbosa, o Dayberm Brasil, o Leonardo Neves e o Juan Pablo. Todos esses aí foram os 10 primeiros. Montoya. É, o Juan Pablo Montoya. Ele também, o Juan Pablo também tá na outra lista, hein? Porque também a galera que acertou a musiquinha cantarolada pelo Seco. Eu prometi que eu ia ler o nome deles aqui. Foram 4. Primeirão de todos foi o Rodrigo Cavalcante. Que música que era, Seco? Era a Rule Britannia do Última 4. Do Última 4. O Rodrigo Cavalcante falou lá, o Almighty também, o nosso querido Juan Pablo Montoya e o Lucas de Oliveira. Todos esses aí conseguiram desvendar a musiquinha que o Seco cantarolou pra gente. Não vamos fazer Pod Quiz Musical essa semana e nas próximas semanas por um motivo muito simples. É que a gente tá gravando alguns episódios back-to-back, né, juntos, porque alguns de nós vão ter compromissos de viagem aí que não vão poder estar participando do podcast. Daí a gente tá fazendo vários episódios meio que de uma vez aí. Não dá tempo de eu botar um Pod Quiz Musical hoje pra vocês adivinharem pro episódio de semana que vem, sendo que eu vou gravar o episódio de semana que vem daqui a pouco, entendeu? Então não vai ter como fazer. A gente dá um intervalo do Pod Quiz Musical e volta assim assim, que a gente voltar à programação normal do PodQuiz. Mas fica tranquilo pra você que tá ouvindo, não vai mudar nada, a gente vai ter episódios pra vocês aí, só o PodQuiz musical é que a gente não vai fazer nas próximas semanas. Mas isso não impede você de entrar lá no podquest.com.br, deixar o seu comentário sobre todos os assuntos aqui, e também no @podquestbr no Twitter ou no youtube.com/podquestbr. Deixa lá o seu comentário pra gente. E aí, fechou. Episódio 178 tá feito. Falamos de hype, falamos de No Man's Sky, falamos de erros da indústria e tudo mais. Queria agradecer vocês. Não quero agradecer o Rafa, porque ele não apareceu, mas quero agradecer você, Igor de Castilho, e você, Fernando Seco, pela presença aqui, rapaz. O que vocês vão fazer de bom aí no festinho de final de semana que a gente tem ainda? Eu vou tentar jogar Titanfall single player. Maneiro. E jogar Overwatch Ranked. Tá inspirado pela BlizzCon? Na verdade, não, cara. Eu gosto do jogo. Tá bom, tudo bem. Então, somos um. E você, Igor de Castilho? O que você vai fazer, velho? Eu gosto, cara, eu gosto. Entre nós três, tem dois que gostam, beleza. O Rafa também gosta. Entre nós quatro, tem três que gostam. A BlizzCon já acabou, né? Mas eu vou assistir algo que eu não deu tempo de assistir ainda. Vou ver as partidas de Overwatch de novo. E provavelmente vou jogar um pouco de WoW mais tarde. Tem um pessoal... O pessoal que a gente fez o stream semana passada, né? O pessoal acompanhou lá. Ah, legal. É isso aí. Foi bem bacana. A gente terminou aquela instância lá. Agora a gente vai fazer umas coisas diferentes agora. Terminaram o casaralho? Casaralho acabou. Quem perdeu, entra lá no youtube.com/podquestbr. O Igor com a sua party jogando World of Warcraft nessa instância de Casaran, né? É isso que eu lembro? Karazhan. O Return of Karazhan. Famoso Carazalho. Eu participei um tempo lá, fiquei conversando no chat com a galera e eles lá na party, foi bem maneiro. Foi legal porque foi uma try de verdade, sabe? Foi a primeira vez a gente entrando lá. Uh-huh. E o pessoal pode acompanhar a gente, como é que a gente toma o wipe, como a gente morre, como volta. E... como planeja pra vencer os chefes, foi bem interessante pra mim, pelo menos, vocês coordenando, sabe? Ah, eu acho melhor se você, ao invés de fazer isso, fazer aquilo, que aí, não sei o quê. Foi bem, bem instrutivo pra mim, pelo menos. Tudo que a gente tentou, tipo, no final ali, acho que a gente passa uns 40 minutos tentando matar um bicho, né? Um boss, e a gente conseguiu na última try, sabe? Então fica até lá, quem assistiu até o final vai ver a gente matar o... É sempre na última, né, cara? Tipo, fudeu, galera. Cara. Vamos tentar de novo. Foi bem massa. Foi bem massa. A gente já tava na pilha, assim, tava travado, assim, quando matou, dá aquela alívio de adrenalina, assim, sabe? Então teve final feliz o stream de ouro. Teve. Quem não conseguiu ver até o final, achou que a gente tava só falhando lá, no finalzinho a gente consegue. Mas vocês estavam só falhando, né? A gente tava. Até que não. Até que não, rapaz. A história de redenção. Ó. É, a saga do herói, rapaz. A saga do herói. Então tá bom. A gente fecha por aqui o episódio 78 de Ler Lopes, também se despede de vocês. Até semana que vem com mais um podcast. Um abraço. Tchau. Cara, segunda-feira do metrô, assim, cara de sono, né? Entendeu? O cara entra no metrô aqui em Montreal e tal. Aí um dos carros de metrô de Montreal, o que acontece? Do jeito que é planejado, é meio ruinzinho, assim. Então, tipo, tem lugar pra duas pessoas de cada lado sentado e tem um espaço pra uma pessoa em pé. Uhum. Aí o metrô tava packed, assim, cheio de gente. Aí eu fiquei num desses espaços, assim, né? O único jeito de você segurar é, tem, tipo, o negócio de segurar é em cima, né? Então, assim, ficar de frente pro negócio do banco, né? Pra deixar ele pra janela. Só que os bancos, tipo, quem tá sentado fica de lado. Então, você fica, por exemplo, no ombro do você cara. Você fica assim, né? Roçando a jeba no ombro da pessoa, não, entendi. É, não, então, depois de 8 anos, aí por aqui, né, eu olhando pra fora, assim, de repente, um cara ficava me olhando, assim, né. E... eu fiquei olhando, assim, será que eu conheço esse cara? Daí eu olhei, aí de repente, o cara fala assim, dude, your dick is on my face. Aí eu... aí eu olhei, assim, aí eu assim... excuse me? Dele, fuck off, man, your dick is on my face. Aí eu assim, cara, mas tipo, eu tô longe de você. Dele, you keep rubbing your dick on my shoulder. Então aí, foi o que eu falei mesmo. Cara, aí eu assim... Aí, isso tá acontecendo, cara, tava, tipo, isso tá acontecendo. Cara, é tipo uns 15 centímetros longe do cara, assim, daí eu assim... Oh. Ok. Porra, seco! Não, não, não, 15 não. centímetros longe do cara, você tá esfregando a gema no ombro dele, pois parabéns. Aí, cara, quando eu cheguei meio chocado, assim, porque, tipo, uh-huh. no Montreal, no Canadá, alguém reagir desse jeito, você no metrô, né? De fato, cara. Daí, tava tomando café, daí um dos sênior do programa lá, eu falei, velho, aconteceu tal coisa no metrô ali. Pô, velho, o cara tava te elogiando, meu. Deu assim, como assim, né? Você tá meio medo, cara, dizendo que você tá com um dick on my face, cara. Eu me elogio, cara. Na verdade, ele tava te incentivando pra você trabalhar. É, então... Ele queria que você botasse pra fora. Pois é, aí, durante a semana, a gente ficou discutindo sobre a possibilidade de eu ter um pau gigante invisível. É um assunto, né, interessante e tal, você vai saber. Tá tentando comprovar. E aí, vocês descobriram ou não? Ó, eu tentei ficar no metrô na porta do elevador, ver se fechava, ver se eu gritava, não foi tranquilo. Assim. Muito bom, Seco, muito bom.